ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas. No programa de hoje, vou receber aqui os vereadores, né? O vereador eleito de Guaranésia, o Osmar Ciriaco. Também vou receber o vereador eleito de Guaxupé, Léo Moraes. Também no programa de hoje, vamos falar sobre o Dia F, um evento muito importante da Ordem Demolei aqui de Guaranésia. Vou receber o mestre conselheiro da Ordem Demolei, o Daniel Wesley Ribeiro. Para começar o programa de hoje, estão aqui comigo nos estúdios da Pássaro da Ilha FM, o Henry Vitor, artista plástico, que está expondo o seu trabalho aqui no Centro Cultural de Guaranésia, e também a Cacilda Ribeiro, presidente do Conselho do Patrimônio Histórico de Guaranésia. Vamos começar aqui primeiro pela Cacilda, pelas damas, né? Claro. Como é que vai, Cacilda? Tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez ao Programa Expresso. Ah, obrigada, tudo bem, graças a Deus. Emoções a mil, Cacilda, ontem à noite? Nossa, a flor da pele. Saiu tudo dentro do programado, Cacilda? Porque essa questão de organizar, né, a parte estrutural, essa parte burocrática é complicada, né? Foi o melhor do que esperado. É. Eu me fiquei surpresa ontem, me emocionei muito. A gente contou com várias participações de vários artistas. Contamos também assim com o apoio. Enfim, foram vários apoios. Primeiro dos conselheiros, né, do Conselho do Patrimônio Cultural, pessoa do Jorginho, da Daniel Tato. Enfim, foram várias pessoas ali envolvidas, todo o conselho, o departamento de cultura, principalmente na pessoa do Sérgio, o departamento de educação, todo o pessoal lá do escritório do departamento, a Rosane, diretora, a escola Olavo, na pessoa da Regina também, com as crianças, a Rosângela, a Beth, a professora Rosângela, que acompanhou as crianças, assim, só tenho que agradecer. E claro, as outras participações, a Lívia, que depois eu acho que vamos falar muito aí dela, porque nos emocionou muito, a Corporação Musical Santa Bárbara, assim, foi encantadora, foi um momento também muito, muito surpreso para mim, porque eles fizeram uma entrada no Centro Cultural. E como o prédio do Centro Cultural, como todos sabem, foi reinaugurado, ficou anos fechado, então assim, na hora que eu vi a entrada deles, foi assim, maravilhoso, que eles entraram tocando. Então foi uma entrada, né? As retretas, os dobrados, e depois tocaram uma música no palco e saíram tocando. Então remeteu aquilo da infância, tipo, a banda passou por aqui. É. Então, assim, muito, muito bacana, tudo muito lindo. E dá pra curtir, Cacilda, como organizadora de tudo isso? Dá pra curtir? Ah, é tenso, porque a gente fica preocupada, a gente preocupa muito com detalhes, porque tem que preocupar desde a limpeza, tudo, o né? lixo, até o grande espetáculo, se tratando do momento, a exposição ao artista, que é o foco, né? Então a gente tem que preocupar com tudo isso. Mas depois que sentei lá, foi bacana, foi maravilhoso. Ocorreu tudo naturalmente, né? Sem sim, erros. Sim. Henry, prazer estar recebendo você. Obrigado. Aqui, viu? Obrigado, bom dia, acho que Guaranésia, né, tá de braços abertos para receber você, esse artista já renomado, já andou um bocadinho do mundo, né? Já corri bastante. Já correu bastante o mundo, e como é que é? Você já expôs aí, sei lá, mais de 10 países pelo mundo, estava vendo bastante. Seu currículo, Japão, Coreia, Dinamarca, Suíça, Estados Unidos, França, né? Praticamente todos os continentes, Marrocos, né? Então todos os continentes realmente você já esteve. E aí vem expor aqui em Guaranésia. Como é que é isso, né, para você? Pro artista, hein, Vitor? Olha, para Guaranésia, para mim, foi um processo que vem já de uns 2 anos atrás. Quando eu fiz uma exposição em Guaxupé, minha terra, uma individual, e lá eu tive a oportunidade de conhecer o Preto. O Preto veio, nós nos conhecemos, ele gostou muito do meu trabalho e veio o convite para expor em Guaranésia, que ainda ele estava naquele tempo de fazer o restauro da obra, que ainda ia demorar e tal, mas que eu fosse pesquisando a respeito. E comecei a me interessar para Guaranésia, um pouco mais de perto. Porque a Guaranésia, para mim, era uma imagem muito longa, muito distante, no meu tempo bem de menino. Eu tinha uma tia que vinha aqui, meu pai tinha uma fazenda aqui em Pratinha, e às vezes eu vinha para cá visitar minha tia. Mas na minha memória ficou uma coisa antiquíssima, uma cidade pequena, poeirenta, é o que tinha ficado a registro. E uma vez eu tinha que vir aqui para falar com o Preto. Vamos falar, vamos conversar, vamos realmente efetivar o projeto. Quando cheguei aqui, vi uma cidade clara, luminosa, bonita, acolhedora. O prefeito até me pagou sorvete naquele dia. Então, que coisa difícil tirar dinheiro do prefeito. É. E aí começou a festa, sabe? Começou, me interessei e comecei a pesquisar, ler muito a respeito, ir aqui, ali, ver, sentir, para poder fazer um trabalho mais dirigido. E esse trabalho foi bem dirigido. Chegou o momento que, de repente, veio a notícia de que Preto tinha falecido. Além de dor, além de saudade, etc., tal, mas ficou aquela necessidade. Falei, você tem que sobreviver, vamos em frente. Não pode parar só em função de um projeto, vamos buscar outro. E comecei a fazer outras coisas. Até que um belo dia eu recebi de Guaxupé a comenda do Dr. Juquita. Sim. E nessa comenda, a minha fala tinha, normalmente minha fala é boa em termos de que eu escrevo, todo mundo aplaudindo muito, de repente veio o Jorginho todo emocionado, me cumprimentar, papapá. Eu falei, essa é de Guaranésia? Aí começou a história. Revendo as possibilidades, aí me apresentou o Sérgio, vamos falar, você fala com a Cacilda, ela que vai organizar tudo. Começou de novo o milagre do reencontro. Isso aí faz uns 6-7 meses. É. Por aí, né? E eu falei, bom, então é assim, vamos lá, vamos trabalhar. Me dediquei com muito afinco à exposição, ela tem atualmente 36 trabalhos, quadros, algumas outras peças complementares que a gente chama de giclê, que é uma reprodução do meu próprio trabalho em um processo litográfico. Enfim, foi mágico. E ontem foi a abertura. Foi uma das grandes festas da minha vida. Acho que foi a melhor. A mais sentida. Porque nas outras tem encontro de, sabe, o público fica distante, sabe? E dessa vez não, dessa vez o público veio. Veio, me acolheu, me abraçou, me carinhou. A gente tá falando pra Guaxupé, o pessoal de Guaxupé vai ficar bravo com você. Não, não fica não. Eles sabem que eu sou guaxupeano, querido, gosto muito da minha terra. Não fico frequente em Guaxupé, meu campo é lá, minha atuação é lá. Não posso ficar morando aqui, porque tenho família, tenho netos para cuidar, tal, tal, tal. Mas vira e mexe, eu estou aqui de volta, né? Guaxupé e Guaranésia agora vão ficar para sempre marcados, que estão muito próximos um dos outros e próximos do meu coração. E é muito diferente, né, expor aqui numa cidade do porte de Guaranésia, porque geralmente as suas exposições são cidades capitais, né? Grandes cidades. Normalmente são grandes. O que difere dessas exposições em grandes centros para cidades do interior como Guaranésia? Principalmente a proximidade com o público, sabe? Porque a pessoa pode chega em mim, vai conversar, por exemplo, agora nessa semana toda pela frente, eu vou fazer um trabalho com as crianças daqui da cidade, um trabalho assim que vai ser muito gostoso de fazer. Depois pessoal da terceira idade, professoras de arte que estão também interessadas. Enfim, há um clima mais próximo, porque num grande evento, numa grande praça, é aquilo, não tem tempo, você fica. A exposição fica naquele agito todo, mas você não tem tempo de curtir as pessoas, quem são, o que fazem, né? E nessas exposições maiores também, o público é diferente, porque o público geralmente já está acostumado com exposições, não é? Não tem muito disso também? Tem muito disso. E eles vão com aquele intuito de ver uma obra, pensando em investimentos, etc. Aqui não, as pessoas vão para curtir. Para ver a beleza da obra. Para aprender, para sentir, para passar a mão, sabe? Para cheirar. É isso que eu quero. Que as pessoas descubram em mim um fazedor de arte, mas que qualquer pessoa poderia fazer. Porque eu sou autodidata. Eu nunca aprendi a pintar, desde criança. Fiz várias faculdades, mas nenhuma ligada à arte. Sim. Então, de repente, esse trabalho que eu vou fazer com as crianças vai ser isso, um despertar na criança um desejo de, da descoberta do seu potencial. De repente descobri que aquilo, uma tinta, pode ser um canal de emoção. Esse canal de emoção pode levar a música, pode levar a arquitetura, engenharia, sei lá o quê, mas a pessoa tem que descobrir que ela tem potenciais e magias dentro de si. Você vai ser o responsável, vamos dizer assim, para despertar isso nessas crianças. Mas quem despertou isso em você? Olha, é difícil de responder, porque eu sempre quis, eu sempre gostei. Mas desde pequeno não podia. Então, um belo dia, eu falei, não, tá na hora, eu comecei a mexer e comecei a brincar, fazer palhaço, fazer isso, fazer aquilo, e gostei. Obviamente, depois, como já tinha, já estava em fase adulta, eu comecei a procurar informações, procurei ler, ver, sentir, em exposições, comecei a me apaixonar por algumas coisas. E nessas paixões me levaram uma pintura. Eu tinha um trabalho altamente conceitual antigamente, era uma coisa intelectualizada. Depois eu cheguei à conclusão de que para mim ser feliz, eu tinha que fazer uma coisa que me representasse, que fosse minha verdade. E a minha verdade foi o quê? Foi descobrir através da pintura, do que a gente chama de estilo naif, uma simplicidade, porque eu acho que através da simplicidade você encontra harmonia, encontra beleza, encontra equilíbrio. É meu canal de expressão. Além disso, te usei agora, recentemente, também a começar a escrever, a pôr no papel a emoção que a pintura me dava, né? E o fato de criar um poema, ele me amplia a própria obra, sabe? A pessoa vê, ao mesmo tempo se lê o poema, ela amplifica, sabe, a informação. O poema está ligado aos quadros? Está ligado aos quadros. Entendi. É uma coisa que não existe por aí. É uma novidade em termos de trabalho, mas ele tem aquela informação a mais. Ah, isso é inédito, então. É inédito. Nem o Henri Rousseau lá não fazia isso. Não fazia. Não imaginava. Rousseau, principalmente o Rousseau, não fazia. Não fazia de jeito nenhum. Não. O Rousseau colocava no meio do matinho leões, bichinhos, borboleta e tal, mas era aquilo. Era uma coisa bem, né, sintética. Eu tenho um trabalho, busco hoje em dia uma minúcia, o detalhe, meu trabalho está cada vez mais detalhado, mais minucioso, e principalmente aqueles trabalhos que eu fiz pensando em Guaranésia, eu coloco desde as casinhas de passarinho daquele pintor, como ele chama? Tato. Do Tato. Desde as casinhas de passarinho do Tato, as festas populares, as festas religiosas, o sincretismo religioso todo que existe pela região, e os ipês, coreto, enfim, de tudo um pouco. Mas na sua obra, pelo que eu percebi hoje olhando no seu site, na maioria das suas obras tem a igrejinha lá, tem um lado muito religioso em todas, quase em todas elas. Como eu disse num poema meu, quando eu era pequeno eu queria ser papa. Ah, é? E de verdade, não era brincadeira, não. Era o desejo de ser papa. Não, eu tinha um tio meu que era um bispo. E esse bispo era um homem muito bonito. E todo, assim, com aquela bispo, com aqueles botõezinhos vermelhos, com aquela faixa vermelha, carmim. Mandava na cidade, mandava. Naquela quando época, ele chegava, a mulherada toda ficava doida pelo bispo. Encantada. Encantada. Fazia, todas elas faziam um doce chamado tigelinho de bispo, que era uma massa podre com docinho de banana, que ficou meu doce favorito. Então eu vi aquele homem com todo aquele encanto de atrair as pessoas. Eu falei, eu me quero atrair as pessoas, eu também quero, né? E eu cheguei aí pro seminário. É. Mas não deu certo. Seguiu outro caminho, né? Lógico. Seguiu outro caminho, foi ser publicitário, né? Fui. Jornalista e acabou nas artes. Pois é. Valeu a pena? É. Valeu. Não, eu não deixei de fazer as outras coisas. Continuo ainda? Não, não. Chegou um ponto que me aposentei. Ah, tá. Mas na área de propaganda, jornalismo, comunicações, trabalhei nessa área durante 32 anos. Ao mesmo tempo que eu trabalhava nessas outras áreas, eu também, diariamente, também não esqueci a pintura. Porque era uma forma de eu me encontrar, de eu estar bem, de eu estar, né? As outras coisas eu fazia porque era necessário. Tinha família, filhas para cuidar. Mas deu tudo certo, né? E hoje em dia eu continuo tentando pintar. Mas, ô Henrique, como é que é esse processo de evolução que você falou aí? Que cada quadro seu você procura colocar mais detalhes. Como é que é isso? Nunca para, hein? Sempre vai se aperfeiçoando cada vez mais? Nunca para. Atualmente, recentemente, daqui para frente, eu tenho muitas histórias para pintar. E é um filão que, de repente, poucas pessoas fizeram. Então, as pessoas estão me procurando para me pintar, inclusive pessoas de fora, de Goiás, de Porto Alegre. Eu faço uma entrevista com um casal e a pessoa me olha, nós somos assim, estamos juntos há tantos anos, temos tantos filhos, nos conhecemos assim, eu gosto disso, ela gosta daquilo. Eu vou juntando as informações e ponho na tela. Em cima dessas informações vem o detalhe, vem a busca de uma coisa que tenha sentido maior para o casal, que não seja um simples retrato de uma casinha com uma igrejinha, não. Tem que ter toda uma carga de emoção. Né? Quem descobre isso é você na conversa. E eu que descubro na conversa. E de repente a pessoa fala, eu gosto de tal música, eu gosto de Valsinha da Vida do Grupo Bacti. Eu vou atrás da música, e como já fui meio de verdade, e descobri, prova é que essa música virou tema da minha exposição. Eu tenho muitas encomendas assim, e tem dado excelentes resultados. E depois, quando pronto o quadro, vai junto o poema, complementando a obra. E algumas empresas que eu trabalhei, eles fizeram a gravação da imagem de várias cenas. Isso depois é projetado num telão. À medida que o texto vai sendo lido, a imagem vai aparecendo, uma voz de um Antônio Cláudio que vai falando o texto. Sim. E depois é uma música de fundo. E eles fazem depois a gravação em CD. Rapaz, eu, quando vi a primeira vez a coisa num CD pronto, uma voz de Antônio Cláudio falando o meu poema, ouvindo aquelas imagens, eu mesmo me emocionei muito ao ponto de chorar. Mas dá certo. Dá certo. Ontem chorou um pouquinho também, né? Fortes emoções, né, Cacilda? Com certeza. A dona Lívia fez o homem chorar? Fez. A dona Lívia fez o homem chorar. É. Eu não esperava. Como é que foi? Foi surpresa para mim, muito surpresa. Foi a participação da Lívia, já que a gente falou que ia citar o nome dela aqui. Na hora que aconteceu de vamos fazer uma cerimônia, porque é bacana, tanto que a gente está querendo revitalizar também, não é só deixar o Centro Cultural pronto, nós queremos revitalizar e trazer o povo para o Centro Cultural. Que uma frase que o Sérgio falou ontem que eu achei muito, muito boa, o Centro Cultural é nosso. Só que agora a gente tem que começar a colocar de novo, o povo tem que saber que, ó, vamos lá no Centro Cultural, tá tendo exposição, tá aberto das 9 da manhã às 21 horas, até sexta-feira, a gente tem que trazer. Aí vamos fazer uma abertura bacana, o Henri Vito merece, ele tá nos proporcionando, assim, um momento que, como eu disse ontem também nas minhas palavras, faz parte do patrimônio histórico esse momento que nós estamos vivendo. Já é um fato histórico do próprio Centro Cultural, da população. É um artista aí conceituado, de nome, que já difundiu a obra dele, os poemas dele aí internacionalmente. Enfim, então ele merece, porque ele foi camarada, tá aí nos dando a oportunidade de passar um pouco que ele sabe, um pouquinho para as crianças aqui do nosso município, para quem estiver interessado. Então, assim, a gente tem que valorizar esse momento histórico, né? Sim, nós temos que valorizar. Para mim também é. Nós temos artistas aqui, nós valorizamos a arte, nós estamos recebendo um grande artista, então, assim, a gente tem que abraçar a causa e acolher. Aí vamos, então, montar. Aí a Lívia canto o hino assim maravilhosamente bem. E aí começou a ideia aí. E eu, batendo papo com o Henri Vito nesses dois dias, ele me falou do Carinhoso, que é a música dele. E a Lívia, eu percebi também que ela gosta de cantar outras músicas também, e aí tem uma voz maravilhosa. Então eu pensei, você canta Carinhoso? Isso ontem. A apresentação foi, a abertura foi às 20 horas. Encontrei com ela às 18 horas, que a gente foi testar o microfone, porque foi capela. Então vamos testar o microfone para ver se tá tudo certo, porque tá novo, né? Tem que testar antes. Pro hino. O cerimonial pronto na mão do Jorginho. né, do Jorge. A cerimonial pronto. Aí eu ouvi ela lá fazendo o teste, eu perguntei pra ela, você sabe cantar carinhoso? Porque eu já sabia que do R, da história do R. Mas, sei, por quê? Ai, não dá pra você cantar hoje, mas Cacilda, agora, não saiu nada. Falei, ai, se aproveita agora na hora que você for se arrumar e vai passando na sua cabeça. Ela topou. Amou, gostou. Então vai ser surpresa? Eu falei, vai. Aí na hora que eu cheguei, faltando 15 minutos para as 20 horas, cheguei no Jorge. Jorge, olha, vai ter mais um item no cerimonial. Então, assim, foi tudo surpresa. Agora, o contato com a corporação e com a escola. Bem, um coral da escola Olavo, das crianças, já tinham apresentado o hino à Guaranésia na inauguração do complexo da estação. Foi lindo, né? E aí eu falei, ai, vamos ver como vai ser essa acústica no Centro Cultural das Crianças. A Regina abraçou a causa, a Rosângela, a Beth e a Rosane endossou a ideia, enfim... Ensaiamos. Aí a história dos poemas do E, vamos fazer um trabalho com as crianças de interpretação. Abraçou. Beleza. Corporação musical faz parte, né? Como disse o Henry, como que você falou pra mim, Henry, da banda de Guaranésia? Você falou uma frase, a banda Canela, como é que é? É, agora já. Ele falou assim pra mim: um evento cultural sem banda e sem Canela. Tá. Não, é o seguinte, que toda cidade tem que ter uma banda. É. Aliás, não é palavra minha, são palavras do secretário de Cultura, é quando foi feita a inauguração do centro. Toda cidade tem que ter uma banda. E se não tiver banda, é igual você comer arroz doce sem canela. Foi isso. E não é que eu trouxe a canela? Eu trouxe a canela para dar pro povo, sabe? Está lá. Quem quiser canela, aparece, está lá. Bom, gente, vamos fazer aqui um intervalo em comercial. Daqui a pouquinho a gente segue nesse bate-papo com o Henry Vitor, artista plástico, está expondo aqui o seu trabalho no Centro Cultural de Guaranésia. A Cacilda também está por aqui, a Cacilda que é presidente do Conselho do Patrimônio Histórico de Guaranésia. O Davi Franco está lá na sintonia, muito talentoso o artista Henry Vitor. Quem foi teve a oportunidade de ver telas pintadas no estilo Art Naif. Simplesmente lindas. Um grande abraço ao artista e também ao Ivaldo. É Ivaldo mesmo? Ivaldo, salve ao Departamento de Cultura, parabéns. A Márcia também está mandando os parabéns aqui. O Ailton também está parabenizando pelo trabalho. A Jandira também está parabenizando aqui pelo trabalho. Enfim, muita gente compareceu ontem no Centro Cultural para prestigiar o trabalho do Henry Vitor. E daqui a pouquinho a gente segue nesse bate-papo. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, o seu programa de sábado. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até às 14 horas. Obrigado aqui pela audiência da Silvinês, também está dizendo aqui que adora aí a programação e parabenizando também o Henry pelo trabalho. Também, é claro, o Departamento de Cultura aqui de Guaranésia e o Departamento de Educação, que são os dois, né, que estão trabalhando nesse projeto, né, Cacilda? Foi uma parceria entre os dois departamentos, porque a gente está contando com as oficinas semana que vem também, que as crianças vão receber, as crianças da Escola Olavo Las Boas, Escola do Inácio, e vai ter também uma palestra à noite, que é também uma parceria com a Escola Estadual Alice Eltran Dourado. Como é que vão funcionar esse trabalho, essas oficinas? Durante a semana toda? Durante a semana toda. Todos os dias, mas só com os alunos dessas escolas ou qualquer pessoa pode participar? Se tiver alguém interessado, pede para. A gente dá um jeito. Pede para procurar ou o Henry, ou o Ivaldo lá no Centro Cultural. Aí a gente encaixa a pessoa nas turmas das escolas. Tá, o Centro Cultural vai ficar aberto então todos os dias. Das 9 às 21 horas. Hoje. De hoje até domingo, dia 25. Domingo, amanhã, até o dia 25, todos os dias vai estar aberto. Tem muita gente ligando aqui na rádio. Ah, queria ver o Centro Cultural, não tive oportunidade. De ver, tá fechado. Será uma oportunidade para conhecer o prédio também. Tá, beleza. Então o pessoal pode ir. E o pessoal pode aparecer para ver que eu sou bonitinho. Por favor, né? Vê esse seu lado também, né? Henrique, e para pintar esses dois, são dois quadros que fazem referência direta a Guaranésia. Não, é tem isso? Outros que tem detalhes, mas esses são específicos de Guaranésia. De Guaranésia. São quadros grandes e que conta, assim, aquela magia que a cidade me propôs. Tá, que é o Contos de Santa Bárbara e Minha Cidade. Isso. Então, e nesses quadros, eu busquei colocar toda uma referência do que eu enxerguei. Desde a igreja, os ipês, o coreto, sabe? E fui emendando coisas, os irmãos Barsotti, sabe? As famosas esculturas que foram compradas pela família... Como que é? Lima? Família Alves Cuba, que comprou as esculturas de bronze do Degas e doou para o MASP em São Paulo. Enfim, detalhezinhos da história da fábrica, de tecido Santa Margarida, a própria procissões religiosas, as ruas enfeitadas de... Enfim. Tudo. E essas informações você foi conversando com o pessoal de Guaranésia? Exatamente. O Guaranésia aqui, lendo o site aqqui, informação dali, picando aqui, picando lá, e fui montando. Se hoje eu fosse pintar hoje, obviamente você ia estar nesse quadro. É. Com certeza. Vai mudando, né? Vai mudando. À medida que as coisas vão aparecendo, o Antônio Cláudio seria lá, estaria lá na rádio dele, lá. Pássaro daí em primeiro lugar. Mas eu coloquei no primeiro. Faça o favor, que é do ano que vem, promover uma nova. Olha, porque ele está agora rico de informações, né? Por favor. Não, mas tem o quadro, esse é um dos quadros de Guaranésia, aparece, no caso, eu, de costas, pintando. E desse quadro sai todo um fluxo de coisas. E nesse primeiro momento, olhando para o quadro, o que você vê é o pássaro da ilha. É. Saindo da tela, voando e abrindo novos voos. A origem do nome, né? Do município, né? Eu achei que foi interessante. E como é que funciona essa exposição? A exposição também tem um lado comercial, né? Tem. Tem, é claro, a visitação, o pessoal vê um pouco do seu trabalho, mas tem esse lado também comercial. Tem, então é bom que as pessoas saibam. Vão, por favor, que sai bom negócio. Eu faço qualquer negócio. Qualquer negócio, né? Por exemplo. Por exemplo, numa grande exposição, num evento, em princípio, 30% tem o dono da galeria, o marchand, sei lá quem. Esse 30% já vai desconto para a pessoa, né? Já entra no desconto. Já entra no desconto. Tá. O meu trabalho não é caro. Eu prefiro andar de passo com passo do que ficar, né, o preço inviável. Oi, mas essa questão de o meu trabalho não é caro, que não, é não caro? É mesmo, não, que é caro para você? Não, não é mesmo, não é mesmo de verdade. Tem trabalho lá de R$200. Esse é um quadro em casa do Henri Vitor por R$200. Então, isso só para você ver, ter ideia. Além disso, essa pessoa pode parcelar em uma vez, 10 vezes, 100 vezes, trocar por galinha, por periquito, troca até por beijo, queijo. Ele adora queijo mineiro. A gente faz qualquer rolo, sabe? Uma boa, de verdade, sério mesmo. Mas hoje os seus quadros, tem algum problema de falar de preços aqui? Não, não tem, é que não lembro de qual. Começa, mas vamos lá, começa em 200 reais, pode atingir até que valor? Até o quadro do Henri Vitor? Até 10 mil. Tá, mas isso para Guaranésia ou qualquer lugar? Não, eu tenho uma tabela que funciona aqui em Guaranésia, funciona, vamos supor, em Guaxupé. Não vai funcionar isso em Paris, óbvio. Claro. Né? Porque aí eu trabalho com outro tipo de negócio, de negociante. Por exemplo, já fiz várias exposições fora. E normalmente essas exposições são através do que a gente chama de marchand. Esse marchand, de cara, ele me leva 50%. Entendi. Da obra. É tipo um agenciador. É, um agenciador. E não fazem grandes coisas. E normalmente ele vão, abre, põe lá, tal, vende, tchau. Agora, por exemplo, o Japão. O Japão, a primeira vez que eu trabalhei 4 anos seguidos. No Japão? A primeira vez que eles foram, foram em minha casa. Eu estava com 32 quadros prontos para uma exposição que seria no Câmara Americana de Comércio. Viram, eram 3 japoneses e 2 japoneses brasileiros. Viram, olharam tudo, quietos, quietíssimos. Pensei, e daí? Será que gostaram, não gostaram? Aí perguntei, e daí? Não, amanhã a gente volta aqui, 10 horas. Voltaram com um pacote de dinheiro. Levaram os 32 quadros, sem pedir desconto. Foi um negócio, não da China, mas do Japão mesmo. Do Japão. Depois foi para a China, esse mesmo grupo levou para a China. Aí fui, enfim, fiz um monte de cidades. Para os Estados Unidos, por exemplo, foi uma vez através da num grupo, numa entidade benemérita lá, foram 44 cidades americanas. Então o trabalho já rodou muito. É. E uma curiosidade, em Marrocos, os sheiks lá, põem dinheiro mesmo, os lunates ou não? Põe. É. Mas com as pés também põe, sabia? Põe. Guaranés ainda estou na expectativa. Vamos ver o que vai acontecer. De encontrar com os sheiks por aqui. Né? Os sheiks guaranesianos, né? Mas é interessante essa questão de viajar pelo mundo, né? Além, é claro, de você conhecer o mundo, a sua obra, né? Está espalhada pelo mundo. É, isso é legal, porque além disso, eu também trabalho, por exemplo, com editoras, já fiz capa de vários CDs, vários livros. Paulinho Pedra Azul? Também. É, eu vi. Mas faz tempo, né? Muito tempo. Paulinho Pedra Azul já esteve em Guaranésia, né, Cassio? Já esteve. Vários livros, trabalho muito com algumas editoras para livros didáticos, publicando a imagem de meus trabalhos. Enfim, é uma forma. Cartões de Natal? Muitos. Estamos aí próximo ao Natal, muitos, né? Muitos. Inclusive vários, premiados, né? Fiz vários para o Unicef, para várias. Agora, hoje em dia, caiu de moda, né? É. Porque hoje em dia o pessoal entra na internet. Eu mesmo chegava a mandar 500 cartões de Natal. No passado, não mandei nenhum. Que pena, né? Foi que via internet. E se resolve. Mas hoje o negócio da arte ainda está num bom momento, porque eu recebo muitos artistas aqui no programa, artistas plásticos, e todos eles falam: olha, Antônio Cláudio, a coisa está feia para as artes atualmente. Para você, como é que está essa situação? O comércio hoje para a arte? Eu acredito que o ser humano é um cara muito dadivoso. Eu não vou ajoelhar para ninguém. Gente, pelo amor de Deus, me ajude. Não. Eu acredito que o mundo vai melhorar. Acredito que isso é o meu trabalho, isso é o meu jeito de viver. Mesmo que o mundo esteja ruim, em termos de negócio, etc. tal, eu vou continuar pintando. Sabe? Porque eu nunca pintei pensando em ganhar dinheiro com isso. Meu pai dizia isso, não gosto de dar dinheiro. De repente teve momentos que é verdade, não dá dinheiro. Mas eu sou teimoso. Eu acredito que eu vou encontrar gente que eu vim aqui para te ajudar. Trouxe um queijinho, faz negócio. Cabrito, assim que funciona. Leitão. Sabe aqueles. Tinha com o meu tempo de menino, tinha aquelas festas da padroeira, etc. Tinha aqueles canudos de doce. E aquelas leitoas, né? Nossa senhora, eu faço negócio com leitoa, pronto. Vai ter que esticar um pouquinho a exposição dele para ele pegar a festa de Santa Bárbara. Tá vendo? Nossa, aí, e tem tá lá próximo, um trabalho dele com a Santa Bárbara também, maravilhoso. Eu fiquei surpreso de ver a história de Santa Bárbara. Achei incrível. Que está retratada no quadro. Está retratada no quadro. De Santa Bárbara. Tá. E depois pesquisando a história dela. Aí eu vi outra lá, botei Santa Margarida. Quem é Santa Margarida? Fiquei surpreso de saber que ela também foi degolada. Sabe? Falei, nossa, a história duas? Da Santa Margarida eu não conheço. É duas? Eu falei, não. Coisa. Duas na mesma Santa Margarida por causa da fábrica, né? Pois é. E a Santa Bárbara padroeira da cidade. Eu fui pesquisar Santa Bárbara. Aí vi que era, bom, a outra também é Santa. Então, falei, quem é essa Santa? Aí descobri também que o fim foi trágico. Caramba, nossa, que para as duas. Cassio, então, por favor, reforce o convite para os nossos ouvintes, não só da Pássaro da Ilha, não só aqui de Guaranésia, mas para todas as cidades que a gente fala, e são muitas, né? Hoje do mundo, né? Com a internet do mundo. Mas aqui para as mais de 50 cidades onde as ondas da Pássaro da Ilha conseguem atingir. A visitação está aberta, né? De hoje até dia 25, das 9 às 21 horas. Durante a semana haverão essas oficinas para as crianças e adolescentes, parte da manhã e parte da tarde. Se alguém tiver interessado, algum adolescente, alguma criança, ou mesmo um adulto está interessado, procure então a gente lá no Centro Cultural, que a gente encaixa na turma que combinar com a faixa etária, enfim. Agora eu lembrei que vai ter uma palestra com o Henry Vitor às 20 horas, dia 23, quarta-feira. Essa palestra é uma parceria lá com a Escola Liceu Tran, mas só que ela é aberta à comunidade. ela é aberta à comunidade, então estão todos convidados. Então, assim, o tema é o trabalho dele, em função que até que foi uma coisa que no começo das nossas conversas para organizar esse momento, que ele falou dessas pesquisas históricas, ele pesquisa a fundo vários fatos. Então, assim, ele fez uma pesquisa da nossa cidade, fez um levantamento aí de histórias, algumas que eu não sabia. E eu, né, envolvida. É um olhar diferente, né, Cacilda? Né? Sim, fiquei surpresa. Então vai ser, ele vai passar aí o que ele pesquisou através da obra dele. Vai ser, eu ainda não sei como que ele vai trabalhar esse momento, mas acredito que vai ser bacana. Todos estão convidados às 20 horas, dia 23, quarta-feira. E tenho mais um convite. Que eu até anotei para não esquecer. É que a gente confirmou ontem com o Vinícius Madeira. O Vinícius Madeira tem uma companhia de Santos Reis. Nova geração, né? Isso, nova geração. Que depois eu fiquei até surpresa, porque eu não sabia, mas na verdade essa nova geração da Companhia de Santos Reis reúne grandes músicos, sim, né? De Guaranésia. E nossa, e batendo papo com o Vinícius, não, vamos levar lá no Centro Cultural, vamos levar. Aí ontem ele me deu resposta, ele conversou com o pessoal, então a nova geração vai estar no Centro Cultural nesta quinta-feira, dia 24, às 20 horas. Eles vão fazer uma apresentação. Provavelmente a gente vai estar com um presépio montado, que inclusive o Daniel Silva está restaurando, que é um apoio. A gente teve um apoio aí da Lúcia Capobianco, da dona Lúcia Capobianco, para a restauração das imagens do presépio, que o presépio que pertence ao departamento. E a gente vai estar montando e a gente vai fazer essa abertura aí do presépio em. Paralelamente com a exposição do Henri Vito, que vai estar aberta, então todos estão convidados para ir prestigiar a Companhia de Santos Reis, nova geração, às 8 horas da noite, às 20 horas, dia 24, nesta quinta-feira, no Centro Cultural, para apreciar a companhia e depois apreciar a exposição também do Henri Vito, que estará lá presente e vai ter mais essa oportunidade, né, de ver uma Companhia de Santos Reis. Queria também, Antônio Cláudio, agradecer o prefeito, que quando eu e o Sérgio e o Jorginho fomos conversar com ele para pedir o apoio para a exposição, ele abraçou a causa. Nisso a Rosane do Departamento de Educação já veio para a reunião e aí rolou tudo, a gente traçou o que a gente ia fazer, nos deu apoio. Quero agradecer também, nossa, imensamente o Joãozinho, o Joãozinho Campesse, né, o João Miguel, secretário adjunto de Cultura do Estado de Minas Gerais, que estava presente ontem na abertura. Palavras assim de muito incentivo para nós artistas e veio apreciar o trabalho do Henri, então quero agradecer imensamente a parceria também dele, que nos ajuda no Departamento de Cultura, e a presença dele ontem. Bem, acho que quero agradecer também o Marco Aurélio, que a gente fez aí uma troca. Né? Isso, Marco Aurélio da Escola da Alice Altran. Porque a gente tem um projeto, os Multiplicadores da Arte Preservar, que está aí acontecendo desde a reinauguração do Centro Cultural, com alguns alunos da escola. Inclusive, esses alunos estão nos dando apoio agora do Centro Cultural durante a exposição. Então, assim, quero agradecer muito. O projeto está sendo assim, muito enriquecedor, tanto para nós do Conselho, quanto, acredito, para os alunos. E esse projeto está indo, né, agora para o IEF, para Belo Horizonte, no fim do ano, para compor a documentação. Então, mais pontinhos para a Guaranésia. Mais pontinhos. Lá para 2018 agora, 2018. Que a gente está batalhando. É porque já houve um aumento, né? Na pontuação, né? Foi. Quando eu vim, tava 15,10. Isso. Agora tá 15,7, porque teve um recurso, foi analisado e foi para 15,7. Que bom, bacana. Cacilda, muito obrigado. Eu que agradeço. E parabéns pelo trabalho, né, no departamento. Henri, queria agradecer demais, mas o senhor não vai sair. Não tem o queijo aqui. Mas o senhor não vai sair daqui sem fazer uma troca em declamar o seu poema, por favor. Esse poema foi lido ontem e teve pessoas que choraram, de verdade. Uma das pessoas que chorou muito foi dona Zelena Romano, que é uma pessoa de uma cidade aqui vizinha. Ela esteve aqui na exposição Eu conheci em vários tempos. E no fundo, no fundo, eu queria, também numa vez que eu fiz uma exposição lá em Gospé, foram mais de 1000 crianças e adolescentes. Uma dessas adolescentes era de Guaranésia. Ela apareceu lá toda maquiada, vestida de tafetá dourado, e veio me perguntar: eu gosto muito do seu quadro, mas eu queria saber, como é que eu faço para ficar famosa? Para essa menina eu falo que ainda não descobri o jeito, não tenho resposta ainda, espero que um dia eu tenha. Então, para essas pessoas que ontem choraram, inclusive eu li esse texto de um poema meu, chamado Meu Canto. Meus quadros contam histórias de um tempo feliz, onde tudo era sonho, amanhãs, promessas. Alguns desses sonhos cresceram, os amanhãs perderam a cor, e tudo quanto que era promessa, murchou. Voltar à minha terra, voltar a Minas Gerais, era um sonho lindo. Aqui, em Minas, morou a minha infância. Aqui nasceram flores no quintal, na alma. Aqui os céus dourados ainda inventam manhãs. Minha mãe Noêmia, num jardim de cores, cantava canções de Nená, carinhoso. Meu avô Luiz Puntel, segurando minhas mãos, ensinava a construir castelos. A meu pai tinha as chaves. Agora os caminhos são outros. Eu sei de cor as cores do cimento. Eu sei o que é solidão. Eu sei o que é lonjura da terra natal. Agora, quando eu volto, trazendo saudades, vontade de fincar raiz, encontro brilho nos olhos, sorrisos por todo canto. Aí não é utopia, não é um sonho. Eu encontro esperança, alegria, portas abertas, convidando para entrar e ficar. Aqui é o meu canto. Aqui em Guaranésia, agora, é o melhor lugar do mundo para se viver esse grande sonho. Parabéns. Parabéns. Lindo, né? Muito obrigado pela sua participação. A gente vai estar passando lá na exposição durante a semana para conhecer um pouquinho do trabalho. Quem quiser conhecer mais o Henri Vitor, pode acessar o site, né? Lógico. É henrivitor.com.br. Isso, perfeito. Henrivitor.com.br. Tem página no Facebook também que o pessoal pode até bater um papo lá com o Henri Vitor, né? Lógico, lógico. Tranquilamente. Henri, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Fico muito feliz. Valeu. Obrigado. Um abraço, Henri. Um abraço, Cacilda. Intervalo comercial e a gente volta na sequência, batendo papo com o vereador eleito aqui de Guaranésia, o Osmar Ciriaco. Continue por aqui na 103. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso.